algo de suplementar. Adeus, vou ali e já venho. Adeus, vou ali e já venho. Adeus, vou ali e já venho. Para me encontrar. Pede-me que fique. Antena Web, Canal 1. que aproveita.